227, Sol Zona Passo, direita, próxima via Foxtrot 121 nesse baú, não? Vou manter a nível no 05, Mike Eco de leve. Salvador, OTA 3216, boa tarde, tá? Ponto zero, próxima decolagem. Boa tarde, tá? 3216, autorizado, aliás, decolar, pistol 0, reto 140 graus, 129, ajuste 1015. Além da cola da 10-32-16 da tarde. Bono 255, desça para 2500, autorizado procedimento da RENAV, pistão 0, reporta estabilizado. Desça para 2500, autorizou a RENAV no 0, para chamar na final, bom 2500. Sun 3605, correto center now, 18.35, enable 125.1. Roger, Recife center now, 3605. Adequado ao Zona 9, controle 120, decimal 8, boa viagem. 08, seu bom dia. Boa tarde, já 3216, Cruz da 1500. Zona 6, confirma. Afirmativo, Cruz da 1500, tá? Gente, contato radar na decolagem, saída Borba, tudo mantém nível 370 sem restrições. Direto 370 sem restrições, na Borba até 3290. Oceano 1141, Oceano, identificação chegada bom, se você mantém o nível 050. Bono 255, chama a torre 118, decimal 95. 295, bono 2. Final do RNAV 10, gol no 255. Dois. 255, boa tarde, avistado, pico no zero, checa o trem, vento 130 graus com 10, 9, ajuste de altímetro no zero, no 4.9, pouso autorizado, pico no zero. Autorizou o pouso na 10, gol 255, baixa outra volta. Boa tarde, Oceano 9403. Mantenha o ponto de espera. Tráfego na final pico no 0737 da Gol. Observe a passagem do tráfego após o autorizado aliás manter. Oceano 320, Oceano, identificação, voe IFAP para interceptar a correção. Voe Mari para interceptar a chegada Mari, descendo 50. Romeu, que você relima, prossiga. O código 0123. Mantenha-se via corredores. Correção, autorizada a extensão para 090. Ouvi 2740, controle. Serviço horário encerrado, 2 minutos para posição Conde. Chama o controle horário que é Juliano 20.3. Opa, Romeu, Mike, Eva, Juliette, para as instalações de voo e alerta, 128.35. Afirmo. 12835. No solo 25, direita, via Foxtrot 121, décimo 1. Foxtrot 211, gol 2. 9403, vento 120 graus, 109, ajuste 014, 1014, decolagem autorizada, pista 10. Chané 9403, degraus 26, controle em 120, decimal 8, hoje, acho. 208, obrigado, boa. Salvador, boa, ou Chané 9406, decolada da El, lenta. Chané 9403, contato radar na decolagem, saída da El, subiu, mantenho nível 380. 380, 9403, hoje, Chané. Chané 320, vou estar aqui. Autorizado pista no 7, pode tirar de pronto. Tá por hoje, Mário, vai se receptar o chega da Mário, descendo para o nível 070 no ideal. Romeu Juliette, novembro Luiz, que reautorizado de si até uma centena. Opa, Romeu Mike, reato Juliette, controle. Chaname 320, desce para 2.500 pés, o ajuste 1.095, autorizado procedimento da RENAV, reporte estabilizado, autorizado voar o Sr. Vitor 366. Panamá 141, não reduz a velocidade para 200 nós. Sirena 226, Sirena identificação de chegada na área, vê se mantém o nível de voo 080. Voo número 5 na aproximação. Panamá 141, na posição Sierra Victor 367, voo Sierra Victor 368. Após o Sierra Victor 367, voo Sierra Victor 368. Serra Lima, desça para 3.010, hoje destino 095. Na 9403, Recife, em 128, destino 135. Meia 141, desça para 3.000 pés, hoje destino 095. Sul Serra Lima, desça e mantenha 4.000 pés, hoje destino 90. Panamá 141, a gente considera a instrução do Sierra Victor 368, prossiga no perfil, autorizado em nave, reposto estabilizado, deixa para 2.500. Panamá 141, o contagiamento correto. Meia 320, torre 18, decimal 95. Boa tarde, Xenia 620, passou o Jardim 3620, apresentado em Renato 1.10. Pisto 90, Xenia 620, tráfego avistado, pode ser a 372 baixar travado. Pode travar o Jardim 3620, baixar travado, Xenia 620. Lete, pode a ponte e decolore de imediato? Gente, chame em ponte então. Serra Lima, pode estar, e vou ser Vitor 368. Novembro ISC, desça para o 050. Xenia 626, autorizado para o 0620. Passando o CRI 372, baixar travado, né? 63, obrigado. É 6320, pista 10, autorizado, vento 120 graus com 10. 109, ajuste 1014, 014. 1014, reposta, né, meu Deus. Vamos ver se você tem a Lima, deixa para 2.500 pés utilizado para o segmento de nave, pista no zero, reporte estabilizado. Juliette, aguarde decolagem, a voz da Oxarela Vieca, curta, final, pista no zero, avisa o tráfego. Sequenciado a 10 milhas fora, na pista no zero, tem outro Oxarela. Declarei de imediato, atentando a possível esteira. Só um instante para decolar, Júlia. Liga essa nave, se usou, chama o táxi. Índia Juliette, atenta a possível esteira do Airbus da Avianca cruzando o eixo no 735. O vento 120 graus, uma de nós, ajuste altinho 10 no 4, 1014. Decolagem? Ah, autorizado. Vento 120 graus, ajuste altinho 10 no 4, 1014. Esquilos Unidos, táxi autorizado até a interseção Oscar, chame para ingresso. Romeu Juliette, novembro, Whisky, desceu para 4.000 pés, ajuste 90 no 4. 4.000, meu povo. Novembro Whisky, te considero voar na porra do Serra Vitor 368, vou em Serra Vitor 366. Salvador, hoje é Novembro 411, 372. Salvador 41, Torre 1895. 1895, Novembro 411. Via, Fox Trot 121, decimal 1. Eita, 121, obrigado. Aliás, manter o Whisky no Zulu. Juliette, desvelado, 39, direita, pelo litoral sul, chame controle 120, décima 8, ó. Litoral sul, 208, Juliette. Xanem é 1412. Juliette, escuta, passou 372, baixado, travado. 7372, baixo, travou, avistado, vento 120 graus, uma dúzia de nós, ajuste 1014, pista no zero, pouso autorizado. Tráfego, direita, na palpa 32, minando, decolou pista no 7, mantendo linha do litoral sul de Salvador. Pouso autorizado. Ponto de Serra, ponto de Serra, número 14. Serra, ajuste no 04. Salvador, passar para o Juliette, litoral sul, 1.500 pés, ajuste 14. Calima, Torre, 98, decimal 95. 95, você é Lima. Ouvi trocada. Estraco, vai dar o Airbus da Vieca, aguarde para a decolagem, Luiz Quilo Zulu. Torre, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, pode ser a V372, tensão direita no 7. Afirma. Chama o cancelamento, Quilo Serra Lima. Conta lá. Papa Romeu Vitor, Hotel Delta, confirma. Eu aqui, eu vou de Serra Inverno, Índia, e Serra Inverno, Índia, um rodão 44, 3, sobrevoo na posição Oswaldo Edu. Oi, Dora Cadão, na guarda. O Vitor Acadão do controle? Uhum. Autorizado sobrevoo somente se manter 1.500 pés. E da presente, curva à esquerda e prosseguir para a base da direita da nossa. Cancelado os 4-1, conforme, curva pela esquerda, o circuito é pela direita, chame sinal checado, Kilo Cialima. Reporta da Kilo Cialima. Xanema 141, Solaus. 4-1, direita via Fox Trot 121, decimal 1. Xanema 336, autorizado aliar, pista no 0, vento no 30 graus 109, ajuste 1014. Aliar e decolar. Ali decola, então no 08, né? Esquilo Zulibes, decolado aos 42, controle 120, decimal 8, até a volta. 08, Zulibes, grato tchau. Papá, Romeu Quilo, Sierra Lima, pista 17, checa o trem, vento 130 graus 109, pouso autorizado. Embaixada checada, autorizado pouso 917, Kilo Sierra Lima. Xanema 403, Recife, 12835. Controle com aquele cartel, boa tarde, Papa Tango, Kilo Sierra Lima. Papa Romeu Juliette, Novembro, Whisky, Torre 1895. Certo. Papa Romeu Vitor, Hotel Delta, autorizado sobrevoo na área restrita, se mantiver 1.500 pés. Segundo o notante, temos em mãos, o senhor está autorizado apenas de visão noturna. Em princípio, mantenha-se 1.500 pés, iremos comunicar ao nosso tenente para informá-lo. Pois no momento, o único documento legal que temos em mãos é o NOTAM, que nos afirma que o senhor foi cadastrado para visão noturna e está autorizado a manter o sobrevoo no setor 1.500 pés. Em princípio, mantendo 1.500 pés, iremos comunicar a quem de direito. Gente, a informação que temos foi que reembarçamos, então aguarde. Xanema 626, desça para 2.500 pés autorizada de nave e reporta estabilizada. Muito obrigado, presidente, por estar estabilizado. Fala, obrigado. Valeu, igualmente. 2.014. Doutor Hotel Delta foi coordenado com o nosso superior, o mesmo autorizou o seu manter 500 pés em sobrevoo, não sei só. Pé 315, chegada Amanda, se mantenha 050. Arromeu direto de novembro, o WISC, cheque de pouso, pista 10, pouso autorizado, vento 130 graus, 109. E 14, Nautinho, 014. Colagem, saída Borba, subo para o 390. Boba 390, mais 336. Papá, Mike, Gosto, Mike, boa tarde, prossiga. Tráfego na final, tipo no zero, citation 525, 525, observe a passagem após a autorizada, aliás, manter. Tráfego na final, ali mantendo zero, viu? Controle 90, prossiga. Controle 90, tínhamos aqui a informação que foi estimado para retorno, era o 1590. Apenas foi seu paciente, por pouco nós chamamos o Savera. No zero, copiou? Júlia, 1-0, controle. Copiou a informação do controle? De qual estilo você mantém no momento? Você mantém no momento? Gente, o controle solicita apenas o seguinte, qualquer modificação que o senhor mantiver durante o seu percurso, por gentileza nos informe para que possamos nos embasar para os devidos procedimentos. Meu jet não vemos isso, só os 47 direita, frequência do solo em 121 no decimal 1. Deixa eu manter 050. Zul 5076, vento no 30 graus no 0 nós, ajuste no 0 no 4, pista no 0, declaro que autorizado. Torre 1895. Boa tarde. Tomei. Salvador, Xanel 626, bom dia. Questão, boa tarde. Tráfico avistado, reporte CAV-362 checado, trem de pouso. É por lá, 626. Paulo, é Torre Salvador, boa tarde. Do passado 42.00, pronto para deploy. 4442 azul, boa tarde, mantenha a posição. Chinelé 6226, pouso autorizado, vento 130 graus, 129, 1014, no 04, no time. Ok, 1014, pode confirmar só o vento? 130 com 130, 109. Muito obrigado, autorizado, pouso ciente, 6226. Azul 5076, declarado aos 48, controle 1208. 208, obrigado, uma boa tarde. Controle azul 5076. 5076, contato radar na decolagem de vigilância, livre extensão 180. Livre extensão 180. 4442, Hermosa Vega, curso final, pistão 0, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão 0, azul 4442. Papa, Papa, Eco, Lima, Oscar. Atenta a movimentação no pátio. Táxi autorizado até a interseção, chame para a decolagem. Panema 315, desça para 2.500 pés, autorizado para o procedimento da aeronave. Pista no zero, reporte estabilizado. 2.500, reporte. Vapor direto do farol de Itapuã. Eco, Lima, Oscar, vento 1.40 graus, 1.29, autorizado. Alfa Golf Yankee Serra, desça para número 503, hoje destino 14. 1 décima 1. Foxtrot 21, 1, uma boa tarde. Azul 4442, vento no 40 graus, uma dúzia de nós, ajuste a tinta 1014, pistão 0, decolagem pá, autorizado. Ajuste 04, pistão 0, decolagem, azul 4443. Bem, chama a torre instaladora em 118, decimal 95, patrulha. O Papa, Papa, Eco Lima, Oscar, decolado 51, na guarda de transferência, só a tinta curiosidade, o que está escrito na fuselagem? Eco Lima Oscar foi interpretado. Eco Lima Oscar colado ao 52, controle 120.8, só a título de curiosidade, o que está escrito na fuselagem? Salo com flexões, sir. Ah, ok, excelente. Controle 120.8, boa tarde. 128.8, grato. 120.8. 120.8, grato. Passando 2230, pistão no zero, autorizado, aliás, decolar, vento 140, graus, uma dúzia nossa. Vai, Eco Lima Oscar, mantenha-se em condições visuais, para o sul, no 1510, ajuste 614. 614, autorizado, voa 500, abaixo do corredor, cara. Eco Lima 8, por gancho. 9308, 4442, obrigado, boa tarde. Correu, patrulha 1-0. Patrulha no zero, parte do Graé? Afirmativo, na escola criada no momento. Gente, aproximação é direto pro pátio ou aproxima inicialmente o cabeceiro 1-7? Série Daió, libertação 2-3-0, 4-4-4-2. Parte do Graé, vento no 50, graus no 0 nosso, patrulha no 0. Patrulha no 0. Do controle? Gente, por gentileza, informa que tem frequência livre da presença. Tá pronto no ponto 0 da 1-0. O 1-867, pista 1-0, mantém o ponto 0. Mantém o 1-867. 336, chame centro Recife em 1-2-6, decimal 8-5, alternando em 1-2-5-4-5. 1-8, boa viagem. 208, boa, até a semana que vem. É. Da 2510, ajuste na 014. 0-0-0-4. Controle de Salvador, Buenos, esse é o passarinho do 2230. Na sua escuta, está cruzando 1510, Arbor 1. Passarinho do 2230, contato radar, decolagem, saída Arbor 1, suba e mantenha o nível 180. Via Arbor 1 para 180, passaredo 2230. Tem frequência livre, 20 kg do outro. 6315, completa o procedimento com a torre em 118, decimal 95. 1895. Controle para a nave modulou. Sim, se ingressa no corredor interlado, de acordo com o visual com o campo, Golf em Serra, descendo para 1.500 pés. Vai ingressar no interlado, vai reportar igual com 23, 372, Aviation 0, 14. Guardando com o vento, por gentileza. 130, uma dúzia. Abraço. Metrismo 5, cheque frente de pouso, vento 130, graus 1, 12 9, que estão no zero, pouso autorizado. Mais travado ali no posto, gente, metrismo 5. O Gol 1867, tráfego à frente TR da Passaredo, mesmo perfil de subida. Tentei a coordenação junto ao controle aí, mas o mesmo solicitou que aguardasse, ok? 867, tráfego da Avianca. Passando agora o CAV 372, observe o pouso do tráfego após autorizado, alinhar e manter, por exemplo. Tá, visual com tráfego após alinhar e manter, com 967. O patrulho no zero, solo 57, parte do gráfico, com essa livre, bom dia, boa tarde. Controle. Tráfego 11 horas, 2 1 milhas, rumo nordeste, cruzando 070 em descida para 2.500 saídas, o Boeing 737. Rumo 964, controle. Tráfego 2 horas, 20 milhas, rumo oeste, cruzando 050, subindo para 180, um Alfa Tango 102. Meu alfa, Papa Delta. Vamos responder o caso. Bem, coloca o código 0126, Papa Romeu Alfa, Papa Delta. Desça para 3.500 pés, o ajuste no 095, mantenha presente pro as instruções. Alfa, Papa Delta, copiou? Afirmativo, mantendo presente pro over, dando instruções. Meu alfa, Papa Delta, tipo de equipamento. Enche. Cada 2.100, copiado. Papa Romeu Alfa, Papa Delta, condições visuais, voei na proa 120, confirme sem condições. Solo Sotero Politano, 59 minutos. Direita via Fox Trot 1-2-1 nesse mal 1. Fox 1-1. Tenho 050. Vento 130, graus 129, decolagem, fala, tá ligado? Divisa colagem da 10, por 1867. Tomou 1964, tá ligado? 14715, ponto espera da pista 10, pronto. Tomou 1964, tá, visual já estabilizado. Tá 4715, autorizado ali, aí mantém pista 10. Ali mantém pista 10, tem 4715. O 964, continua aproximação, pode servir 372. 372. Nave reforço estabilizado na sua vista 366. Ok, então controle de tráfego vou para o 368, né? Fase tarde 366. De tráfego 366. Azul 5076, controle. radar encerrado, 1 minuto para a posição Coral, sob controle Léos em 120 décima 1. Voo 1164, me escuta? 0.8, boa noite. 208, graça, boa noite, 67. Com visual com campo, Golf Yankee Serra voando na pronunciada. Vai voar visual, vai repassar visual, vou ver. Passaria 2230, autorizado a Leste. Direto a Leste, passaria 2230. Controle Salvador, boa tarde, Gol no 867. Gol no 867, contato radar na decolagem, saída Arboruno, suba para 360. 360, Arboruno, possibilidade de voar Arbor direto? Prezado. Arbor direto, Gol no 867. Baixar travado, Gol no 64. Gente, continua a aproximação, a banda está alinhada, aguardando para a decolagem, vento 140 com 10, 1014, aguarde, pista livre. Aguarde, Gol no 64. Sétimo 5, 140 graus, 19, livre decolagem. Deixar a Aguardando o sinal no 7, estou com 737 da Gol, final de 10 milhas para a pista no 0. Vai evitar pouso simultâneo com aquele tráfego na pista 10, vê? Ok, vai fazer um 360 pela direita e vai aguardar o Gol 500. Gente, caso queira fazer mais próximo, autorizado. Estou visual com tráfego, pode alinhar final no 7 e espera visual no setor, aguardando a autorização para pouso. Gol 500, aguarde. 67, está quase 1000 pés abaixo já. 2110 2110, virado. 3, Salvador, boa tarde, voo 2008. Voo 2008, boa tarde, tráfego avistado, cheque 31, vento 140 graus, uma dúzia de norte. No setor norte do aeródromo temos um Cirrus 22, mantendo espera visual naquele setor, aguardando a aproximação do seu tráfego no zero. Ok, sente aí, portaria o trem. Tá, o meu Golf Yankee Serra avisou com 37 da Gol, final pista no zero? Ainda não, final. Tenho o mesmo no meu tempero. Gente, assim que com a presente cruzar a final pista no 7, faz com dois 70 pela direita. E reporte estabilizado sinal no 7, guardando autorização para o pouso. Ok, após passar o 7, 270 pela direita. Passou 372, baixo travado, gol 2008. 2008, confirma o pouso autorizado, vento 140 graus, 12 nós, ajuste no 014, mini 14. Livre pouso no 10, gol 2008. Confirme o local de estacionamento após o pouso. O INCR vai com 44. Sim. Número 64, desça para 2.500 pés sem restrições, ajuste no 04. Número 52, chegada a mar e desça mantenha o 060. Para o meu Golf Yankee Sierra, alinhado final 7, o trem está abaixo da travada de fábrica, vento 20 graus, 12 nós, altímetro Lili 14, pouso autorizado. Yankee Sierra. 397 na escuta, está pronto? Está pronto. 397, prezado na EMAT. Boa 85, reduza para 200 mais. 008 no solo ao 09, direito 121, décimo 9 via Foxtrot. Quais são? 121, 1 via Foxtrot. Direito 121, 1 via Foxtrot, 008. Papa Romeu Alfa, Papa Delta, condições de Varna para o 130? 397, vento 120 graus, 12 de nós, pista no zero, decolagem autorizada. Bono 885, desça para 4.003, o ajuste na 0.4. 4.000, Bono 0.4, o ajuste. Papa Romeu Alfa, Papa Delta, desça para 1.500, vai. 397, declarado ao Zuno 1, controle 120, decimal 8, bagagem. 08, controle, Bono 397, boa tarde. Bono 397, contato radar saído da Eônico 360. 360, Bono 397. Para passar o 367, autorizado a RENAV? Afirmativo, autorizado a RENAV, reduzindo a velocidade para 180 nós, o Golno 85, desça para... Momento, mantenha outra, meu pai, alguma autorização para descida. Mantenha quanto? 3.000? Desça e mantenha 4.000 pés, o Golno 85. 4.000, está tomado por outro 366, reduzindo, Golno 85. Golno 164, torre 1895. 1895. Bono 885, desça para 2.500 pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. 2.500, autorizado, aí na sistema estabilizado, bom, 885. Bono 885, tráfego 12 horas da companhia, 5 milhas, com 1.809 Guaspid, reduza para a velocidade de aproximação. Reduzindo a aproximação, bom, 1.800. Reportaria o 37.